ti, Senhor bendito, compomos com amor um hino refletido em santo louvor do coração. Louvamos por tua graça que perdão tu derramaste por seu amor sem fim, por nos livrar, por nos salvar da eterna perdição e com seu sangue nos comprar a eterna salvação. A eterna salvação.